Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá, meu amigo, alô, alô, meu irmão, tudo na paz aí, meu querido? Graças a Deus. Está no ar o Gospel Hits, através dos nossos parceiros, as emissoras de rádio, web rádio, espalhadas por todo o Brasil e pelo exterior. Estamos chegando por aqui com mais um Gospel Hits. Eu sou Osmar Cunha, em 60 minutos, com os melhores louvores que vão engrandecer o nome do Criador, o nome do nosso Deus, que vão abençoar a sua vida, né? São louvores que vão edificar a nossa vida. É só ficar ligadinho aí e nos acompanhar a partir de agora. Você já pode deixar aqui o seu recado com a gente e nós desde já agradecemos mais uma vez você pela audiência. Quero convidar a todos para curtirem a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br/RedeGospelHits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Aqui comigo, na produção do Gospel Hits, meu amigo Leozinho Leonardo Brigagão. Alô, Léo! No ar, Gospel Hits. Maravilha, Léo! Vamos então iniciando o Gospel Hits de hoje com Davi Sassi. Venha o teu reino! Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Venha o teu reino.

é o temor de Deus que é a felicidade do lar. Este Salmo de Davi diz o seguinte, versículos 1 e 2 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A gente entende que nesse salmo, aquela pessoa que teme a Deus, aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, todo e qualquer empreendimento que ela fizer, será bem-aventurado. Vai prosperar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, esse solo será abençoado. Glória a Deus, Salmo 128, versículos 1 e 2. Daqui a pouco estamos de volta com a sequência do Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Está no ar o Gospel Hits. 6 anos levando a mensagem de Deus em forma de música. Um alusão para você de qualquer lugar, de qualquer cantinho deste Brasil ou do exterior, né? Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes católicos, espíritas, evangélicos e a todos que representam ou não uma denominação. Que o Senhor abençoe a cada um. E que você receba a vitória de Cristo aí na sua vida, meu irmão. Nós declaramos bênção aí para a sua vida. E que você possa realmente estar se prostrando aos pés do Criador, aos pés de Deus, buscando conhecê-lo mais e mais, buscando aproximação e intimidade com este que sonda o teu coração, né? Salmo 139 fala que o Senhor sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos, as palavras, antes mesmo delas chegarem à nossa boca. Confie nesse Deus maravilhoso. Nós queremos saber onde você está ouvindo o nosso programa. Basta curtir a nossa página no Facebook e deixar o seu recado por lá. www.facebook.com.br/RedeGospelHits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Vamos ouvir agora, toca aí Léo, Bruna Carla, Como Águia. Eu quero dedicar aqui para Josiel Silva Araújo de Caxias. É do Maranhão. Alô, alô, Josiel, aí no Maranhão, meu irmão. A bênção do Criador para você. Ele dedica a todos os pastores do Brasil. Ele manda também para sua namorada Socorro, com muito carinho. E eu quero mandar ainda esse louvor para a Luciane Gonçalves de Araújo, que mora em Patos de Minas, Minas Gerais. Para o Arnaldo Inácio de Brasília. E para a Valéria Torres, em Caxias, no Maranhão. A bênção de Cristo na vida de vocês. E vamos louvar. Os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits.

Chegou é Gospel Hits. Te adorarei, ainda que não haja flores no jardim, mesmo assim te adorarei. Se for com medo do abismo, eu te adorarei. Me leva pra lá, leva pra lá. Se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar. Se eu te adorar pelo que tu és, por tua grandeza, porque santo de mim tua face, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pra te adorar, pra te exaltar, eu estou. Aqui no Gospel Hits, sucessos que engrandecem o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, né? De toda a adoração. Ouvimos aí Jonas Vilar, Pra Te Adorar, Aline Barros, O Poder da Cruz e Anderson Freire, Raridade. Gostoso demais estar na presença de Deus, em comunhão, juntamente com você, né? Aliás, a Bíblia fala que bom mesmo é estarem unidos os irmãos. E eu tenho certeza que você está aí, unido conosco hoje em pensamento. O seu coração, seus pensamentos estão glorificando a Deus neste momento, através destes louvores inspirados pelo Espírito Santo que você está ouvindo aqui na nossa programação do Gospel Hits. Ouvintes de todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho. Ah, ouvintes que moram no exterior também, né, Léo? tem muita gente curtindo a gente no exterior. Obrigado pela sua companhia. E só lembrando que no final deste programa tem uma mensagem especial de Deus para você e para toda a sua família. E a mensagem bíblica de hoje. E mais uma vez, convidando a todos para participarem, né, para deixarem os recados aqui, é facebook.com.br/RedeGospelHits. E o site é www.redegospelhits.com.br. Alusão para Ana Cristina Silva, do Recife, lá no Pernambuco. Aos nossos ouvintes em Mouro Oeste, interior do estado de São Paulo, né? Próxima divisa com Minas Gerais, Monte Aprazível também, perto de São José do Rio Preto, cidade linda do Noroeste Paulista, né? Cidades que sempre nos acompanham. Ah, e temos parceiros lá também, né, Leozinho? Alusão aqui para Luzineide Moita. Opa, alô, Luzineide! Luzineide Moita de Piracicaba, São Paulo. Para Elisângela Sabrina de Sete Lagoas, Minas Gerais. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. É o Gospel Hits no ar, através das emissoras de rádio web de todo o Brasil e também do exterior. São 6 anos no ar com os melhores louvores, né? E vamos continuando, né, Léo? Quero dedicar aqui os últimos louvores. Oh, que pena, já são os últimos, Léozinho. Aos nossos ouvintes de todo o estado do Rio de Janeiro, onde nós temos vários parceiros lá no Rio, né? Se você acessar o nosso site aí, você vai ver quais são os nossos parceiros, as emissoras que retransmitem o Gospel Hits. Temos tantos que, infelizmente, não dá para lembrar de todos em um só programa. Mas fica aqui o nosso carinho, né? Os nossos votos de agradecimento a todos por fazerem parte da nossa rede. Alôzão aqui para Daiane Lene de Votuporanga, São Paulo. Ô, cidade boa, cidade das brisas suaves. Para Samanta Figueiras de Caxias, no Maranhão. Para o José Mailton Paiva de Gurien, na Paraíba. Para Thaís Calduro de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Para o Valdeir Pereira de Guaiçara, São Paulo. Para o Hugo Felipe de Fortaleza. Dedicando ao seu irmão Felipe e para a Maria de Damião, em Viçosa, no Rio Grande do Norte. Agora vamos ouvir o lindo louvor de Flor Delis, A Volta por Cima. Gospel Hits. Vai estar. Quem pedirá, o vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar. Desperta, desperta a minha profeta se cumpre na tua vida. O despertar de Deus na nossa geração. Gospel Hits. Reina, As últimas aqui do Gospel Hits, com Diante do Trono, Tu Reinas e André Valadão, Desperta. Obrigado, Brasil! Obrigado, exterior! Obrigado, meu amado irmão, pela audiência abençoada. Aqui é o nosso programa Gospel Hits, né? E você curte aí a gente pelo Facebook, você manda aí a sua mensagem. Este é o ministério que nasceu do coração de Deus há 6 anos atrás. Ore pelas nossas vidas aí, tá bom? Obrigado, ouvintes e parceiros. Eu quero convidar a todos para curtirem a nossa página no Facebook. www.facebook.com.br/RedeGospelHits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Mas não desligue não, fique aí, nós vamos ouvir agora a mensagem bíblica de hoje. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica de hoje é: Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, até o dia do retorno de Jesus Cristo. Olha, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, se você crê em Jesus, você tem todas as razões para estar animado sobre o seu futuro. Se as coisas parecem estar muito escuras agora, saiba que o amanhecer irá aparecer em breve. Você só precisa lembrar que você não está aqui por acaso e você não está aqui sozinho. Você tem um propósito a cumprir e ele não terminou ainda. O propósito de Deus na sua vida está apenas começando. Deus está te chamando para viver o sobrenatural junto com Ele. E os seus melhores dias não são aqueles do passado, mas sim aqueles que estão na frente, aqueles do futuro, os dias que estão vindo aí. Não desanimes, independentemente da luta e dos problemas que você está passando. Todos passam por isso e o importante é não desistir, mas confiar naquele que pode tudo na sua vida. Deus pode contar uma nova história de vida para você e a sua família. Aliás, Ele já está escrevendo a nova história. O Senhor te ama e não quer que faça nenhuma besteira em seu momento de desespero. Confie nele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Deus manda eu te dizer que Ele tem uma grande obra para fazer em sua vida. Os sonhos dele são muito maiores que os seus. O melhor de Deus é muito melhor do que aquilo que você busca para a sua vida, seja lá o que for. Ele quer te levar a lugares que você nunca sonhou e abrir portas que você nunca imaginou. Ele quer mostrar talentos que você nem sabia que tinha. Ele quer te fortalecer através dessas situações difíceis e fazer com que você seja uma bênção para as pessoas ao seu redor. Basta lembrarmos da história de Jó. Jó passou por situação difícil que eu e você certamente não resistiríamos. E o segundo estágio da vida de Jó foi verdadeiramente bem melhor que o primeiro. E olha que Jó foi muito rico na sua primeira situação. Hoje, renove a sua esperança e fique animado sobre o seu futuro. Seja fiel a Deus mesmo que você não sinta vontade de continuar. Comece a agradecê-lo por tudo que ele é. Continue de pé, meu amigo. Continue firme, meu irmão. Continue acreditando e seguindo em frente, porque Deus tem bênçãos maravilhosas preparadas para você, para a sua vida. Leia primeiro capítulo de Josué hoje. Sede forte e corajoso, porque eu estou contigo. Que Deus te abençoe e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.